Canal do Arrocha. Puxa mais um baixinho, falando de amor. Sente o fest. Vem cantar comigo assim. Esse jeito que eu ando, eu não sei se aguento mais uma semana. Saudade é tanto, e no meio da noite o corpo reclama a falta de você. A falta de você, jogado no canto. Eu bebendo do jeito que eu nunca bebi. A saudade de ti. Quando olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você. Tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso. Faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Sente seu cheiro, vê seu corpo suar. Então atende o celular. É a dona da onda guitarra. Esse jeito que eu amo, não sei se aguento mais uma semana. Essa bagueta, e no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Jogado no canto, bebendo do jeito que eu nunca bebi. Saudade de ti. Quando olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você. Tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso. Faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Sentir seu cheiro, ver seu corpo suar.